mais um canal que vai estar à sua disposição. Um canal jovem para gente jovem. E não só, é claro. Até porque, como diria outro, velhos são os trapos. Musicalmente vamos abrir esta emissão de hoje com José Cid. A minha música, a minha dele, é claro. Venha aí connosco, até bem perto das 11h40. Bom dia, Antena Web. Yeah. abrimos esta emissão de Bom Dia Antena Web com a voz de José Cid, a minha música. Sem mais demoras, deixo-lhe ficar para já a previsão do estado do tempo para hoje, quinta-feira, 16 de junho. Por questões informáticas, não temos acesso às temperaturas máximas, mas ainda assim posso dizer-lhe que os meteorologistas estão à espera para o dia de hoje, quinta-feira. Um dia com sol no centro, no sul do país. E também no centro e norte, mas da parte da manhã. Isto porque no centro e norte do país, à tarde, pode ocorrer alguns chuviscos. Isto principalmente no litoral centro e norte do país. Mas é claro que tudo isto são apenas previsões. É uma previsão do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Musicalmente vamos prosseguir agora com a voz de Dina. Ela que nos diz que há sempre música entre nós. E eu concordo em absoluto. A voz de Dina. Há sempre música entre nós. Se é mesmo assim, há sempre música dentro de mim. Não chores não, quando a tristeza te doer. Acorda a voz, canta uma música qualquer. continuação de um ótimo dia de quinta-feira. Espero que continue por aí connosco na nossa companhia. Estivemos musicalmente nesta emissão com a voz de Dina. Há sempre música entre nós. Bom, e porque há pouco não nos foi possível por questões informáticas, deixo-lhe agora as temperaturas máximas para o dia de hoje, quinta-feira. Assim, Faro deverá chegar aos 34 graus. Lisboa aos 25 e Porto aos 22. Braga e Setúbal aos 26. Vamos agora aos destaques para o canal 1 da sua rádio antena web. Assim, destaco-lhe às 17 horas, Compact Disc. Hoje, para ouvir-se, um álbum dos ABBA, gravado em 1974. Chama-se Waterloo. Compact Disc a não perder-se, bem perto das, ou mesmo às 17 horas, aqui na sua rádio Antena Web. Às 18 horas, playlist. Hoje, com o destaque inteirinho para Dance Music. A não perder também aqui na sua rádio Antena Web, playlist às 18 horas. Às 21 horas, Beat Sounds. Um programa de Firmino Pereira que nos vai levar além fronteiras, isto através da música, é claro. São estes os destaques para o canal 1 da sua rádio para o dia de hoje, quinta-feira, 16 de junho. Musicalmente vamos prosseguir com a voz de Lenita Gentil. Eles foram tão longe, tal como nós também vamos muito longe para fazer muitos e bons amigos. Logo depois, a voz de José Alberto Reis. Eles iam sem medo, ou com medo, nem sei. Era enorme o seu credo, era grande o seu rei. Partiam às cegas no mar a bater. Oh, tu que navegas, não queiras vencer. Deixavam o trigo nas terras natais. Mulher e amigo ficavam no cais. Era quase loucura, era quase ilusão. Era quase a ternura da doce aventura de ter ambição. Eles foram tão longe, eles foram tão longe, e puderam de certo chegar mais além. E foram tão longe, eles foram tão longe, e ficamos tão perto de sermos alguém. Foram tão longe, eles foram tão longe, e puderam de certo.

já daqui a pouco, no canal 2 da sua rádio Antena Web, mais concretamente ao meio-dia, 14 em linha, as últimas do mundo da música. 14 músicas vão desfilar nesta emissão. Chama-se por isso 14 em linha, para ouvir já ao meio-dia. À uma da tarde trazemos-lhe ouro e platina para recordar-se a música espanhola na sua época dourada. Ouro e platina à uma da tarde no canal 2 da sua rádio Antena Web. E por último, destaco-lhe ainda mais uma noite de espetáculos às 22 horas, ou antes, noite de espetáculo, assim é que está correto. A não perder, às 22 horas, aqui na sua rádio Antena Web. Musicalmente, vamos prosseguir com Clemente Amor e Mio. E agora sim, a voz de José Alberto Reis. Mas antes, Clemente. Mais belo e mais lindo, de páginas vivas, eu soube inventar.